já que você se esqueceu de cada palavra dita da boca de Deus. Será que o seu sonho morreu? E em meio às provações não acredita mais e pensa estar só e que Deus te esqueceu. Mas Ele se lembra, Ele te vê e te contempla antes de você nascer. Levante do pó e te lembre da promessa que Ele te fez. Você nunca, nunca está só. Você é um projeto de Deus. Se um momento é de crise, se levante. Mesmo em meio à tempestade, siga avante. Sinta a força do Senhor agora no teu ser. É Ele quem te fortalece e te faz vencer. Não temas e não te esmoreça no caminho. Siga em frente, você não está sozinho. O mar da bio você vai atravessar. E do outro lado a vitória cantará. Cante, se levante, siga em frente, lute pra vencer. Não temas, pois o mar da bio vai te obedecer. E todos os seus inimigos vão te derrotar. Sua vitória é garantida do lado de lá. Se levante, siga em frente, pois Deus te honrou. A aliança com você Ele jamais quebrou. Sua promessa permanece, passe o que passar. O que promete Ele cumpre, não falhará. Pode acreditar, pois Deus é fiel. O que promete Ele cumpre, não falhará. Momento é de crise, se levante. Mesmo em meio à tempestade, siga avante. Sinta a força do Senhor agora no teu ser. É Ele quem te fortalece e te faz vencer. Não temas e não te esmoreça no caminho. Siga em frente, você não está sozinho. O mar bravio você vai atravessar. E do outro lado a vitória cantará. Levante, siga em frente, lute pra vencer. Não temas, pois o mar bravio vai te obedecer. E todos os seus inimigos vão te devastar. Sua vitória é garantida do lado de lá. Se levante, siga em frente, pois Deus te honrou. A aliança com você Ele jamais quebrou. Sua promessa permanece, passe o que passar. O que promete Ele cumpre, não faz. Promete, Ele cumpre, não falhará.